se prepara, nova era vai entrar em cena. Gladiador do futuro, locutor do sistema. Pra imperar, debater, acelerar os loucos. Um terremoto sonoro do tipo poderoso. Tremia os graves, chapeado, passou de tsunami. Ao regresso do rei, barulho como de enxame. Sem proteção, armamento ou tudo blindado. Não pode reter o leão enfurecido, tornado. A capa preta do capeta cobre a terra, entupetando o tambor da sua mente maléfica. Prolifera o astro do time atual, faz gol de placa no crime, o craque veneno letal. Quem pode apagar meu nome do livro da vida? Atravessar meus caminhos serão chances perdidas. Teu julgamento pra mim aqui se desfarela. Eu sou ciborgue preparado nessa nova era. Espera a nova terra que vai descer do céu. Sua matraca não garante, aqui só te faz um réu. Quando o dragão se levantar vai ficar tenebroso. O céu se enrola, estrela cai tipo periculoso. O som de alerta destra do onipotente. A guerra já começou, eu sou sobrevivente. Pronunciando o regresso do cordeiro. E como um raio alastrando, rasgando o inferno inteiro. Foi transladado meu sentido, eu sou teleguiado. É só por Deus meu neurônio aqui tão alterado. Ferver minha inflama, tá trincando minha adrenalina. Vai estraçalho o inimigo, põe inspiração na rima. Black light dá sinal, ainda uma chance. Na escuridão haja luz, tipo longo alcance. Trevas exteriores, inimigo avançado. No campo de extermínio, a mente dos aliados. Defragado cartuchos que estão lançando. Do agressor se multiplica, milhares vão devastando. Ainda que eu andasse no vale da morte, eu não temerei. A minha volta o inimigo na terra sem lei. Clique, pá, pá. Não sou senhor dos anéis, efeito especial. Aqui tem sangue a seus pés. A bala crava e de chava faz grande estrago. Entendo louco e psico, por anjos eu sou guardado. Súplica de alto nível, oração dos santos. Troco no trono de Deus, vi lágrima derramando. O leão de Judá me escoltou novamente, sobrevivendo a argilhões, escorpiões e serpente. Tipo na febre, eu sigo um Deus que não perde batalha. A 2000 graus o meu rap, por isso que não dá falha. Não tô botando pilha, sou testemunho ocular do rosto que transfigura quando o poder retornar. Tipo holocausto febril, epidemia crônica. Planeta jaz do perverso, efeito bomba atômica. Supersonic é veloz pra correr do eterno. Quem vai subir, quem vai ficar, bate-se o martelo. Dado a sentença humilhante, a condenação brutal. Caiu Sodoma e Gomorra, pecado que te fez fatal. Ranger do dente, atmosfera obscura. Ali só tem derrotado demônios e criaturas. Minha rima é extração. Como H-47, eu causo estrago no inferno. Aqui não tem pé de break. Violação, minha oração, operação resgate. 3000 volts na cena, aqui não trava debate. Engatilhada a multidão que já tá na minha mente. Tensão é forte, como um fuzil israelense. Senti o impacto sonoro, veio pra edificar. Muralhas não se detém, na 7 rima cairá. Eu prevaleço por Deus, tenho ele ao meu lado. Pois baterão continência, aqui vai um soldado sem mérito. Graduação, rap e eloquência, não desligando do céu, mantendo a mesma frequência. Genética do espírito, ter a comunhão. Veste a couraça, bate de frente ao mundão. Bagulho é louco, moleque, só macunagem no evangelho. Quem tem ouvidos ouça, pois tudo que rima é sério. Não foi tão sério, que vi debaixo do bonezão. De longe mó confusão, pisou no pé da função. Um quis ser mais homem que o outro, sabe como acaba. O cemitério te espera com fome de alma penada. Calibre que te agiliza, auto refém do homicídio, homicídio. Ainda que eu andasse no vale da morte, eu não temerei. A regra tem exceção. Hoje graça versus lei, o livre-arbítrio de cara com cara, com sem caráter. O coração dilacerado pelo espinho da carne reage. Ô mombob, gesta o dedo, sinal vermelho. Salmo 91 é pros humildes, pros guerreiros. A nova era não espera, cê decide sem pensar. Velocidade do seu tiro é que Cristo vai voltar.